Há perguntas que têm que ser feitas. Quem quer que sejas, onde quer que estejas, diz-me se este mundo que desejas. Homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tudo podes, porque é que não vês comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou teu filho e tu me amas, porque é que me fazes chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites. Sangue é derramado em teu nome, é porque o permites. Se me deste olhos, porque é que não vejo nada? Sou feito à tua imagem, porque é que eu durmo na calçada? Será que pedir a paz entre os homens é pedir demais? Porque é que sou discriminado se somos todos iguais? Porquê? Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras, doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração. Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição. Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos. Se o homem nasce livre, porque é que alguns são donos? Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes já que o inferno é um lugar aqui na terra. Yo, yo, caros ouvintes, um bem-aja a todos. Hoje só temos requintos, ou então ficamos todos gordos, gordos. Yeah, yeah, yeah. Bem-vindos à 39ª emissão do Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa, Rádio Antena Web. Como o amigo ouvinte já deve ter reparado, hoje não me encontro no meu estado habitual. Nesta edição de sexta-feira, dia 22 de outubro, o guião para este nosso canto está mais virado para o hip-hop. Perdi a cabeça, meus amigos. Embora já não seja a primeira vez que o faça, pois já na 11ª emissão, no passado dia 19 de março, escutamos só melodias de hip-hop, mas norte-americanas. Hoje, e seguindo a lógica das últimas duas semanas, iremos apreciar apenas canções portuguesas. Continuando a ordem cronológica, desta vez a época, ou quadro musical, é centrada na última década, portanto mais recente em relação ao que pudemos ouvir do grupo Mater Deus na semana passada. Embora o início desta música de abertura possa ter enganado alguns ouvintes, foi propositado. Abrimos com vocês sim, rapper e cantor de hip-hop português, filho de pais cabo-verdianos, é um dos pioneiros do hip-hop tuga. Ritmo, Amor e Palavras, também conhecido como R.A.P. Foi o seu álbum de maior sucesso e um dos maiores sucessos também da música portuguesa em 2005. A faixa número 9 chama-se Que Deus, que, como repararam, tem o sample do tema O Pastor, precisamente dos Madre Madre Deus. Segue-se Chulage, nome artístico Pro Style de Nuno Santos. Filho de pais cabo-verdianos, lançou o seu primeiro trabalho de originais em julho de 2001. O álbum Represálias, Sangue, Lágrimas, Suor, do qual saiu Rhyme Sheet Cabala. Não passo em direção ao mic e toda a área eu paraliso. Primeiras rimas pulverizo e audiências mato notícia. Aqueles que me chamam fake pelo que visto, eu traumatizo. Tô nisto a bué e usar a roupa para me afirmar, eu não preciso. Só sempre com docência, tua aparência ridiculariza. Contra a ignorância, resistência de consciência, neutraliza. Sem inteligência, é negligência, insistência e mobilismo. Não há hipótese de sobrevivência, fake niggas hostilizo. Com fake niggas e balizo e fake som não equalizo. Tô cabeça tua, tudo é um movimento, eu destabilizo. É preciso, não tem acesso ao vocabulário que eu utilizo. Então uso as minhas rimas tipo eu disse e autorizo. Trabalha com o meu trabalho, um dia pisas quando eu piso. Tento quando eu escrevo, não é MTV que eu sintonizo. Ponho o beat ao mesmo sem beat, caneta e cabeça sincronizo. Não sonho com rap americano, rap nunca concretizo. Pois os sonhos eróticos da tua vida eu realizo. Aviso que é cheiro MC, ganha skill e juízo. Mas se ele fosse dinheiro, eu era rico, tu eras rico. Mas como não é que se afoga no underground, props capitalizo. John Connor, shit e grip, no meu rap eu legalizo. Red Eyes, Luga Life, o meu povo eu caracterizo. Sobreviventes no inferno, à procura de um paraíso. Rendela, barro, é onde eu me localizo. É onde bem de fora este fake move eu analiso. Tome média nisso, sou a verdade, eu profetizo. Sou a verdade, eu profetizo. Sou a verdade, é a verdade, oh. Continuas a ouvir chorar naquela rhyme cheia de cabala. Chaga como uma vaga, competition de escala. Qual ódio tem para todos? Que belo, já não fala. Qual ódio tem para todos? Que belo, já não fala. Continuas a ouvir chorar cidade na queda. Nós que escapar a estrada como uma malha com batista de chicara. O avó que falou, chico, Bel já não fala. O avó que falou, chico, Bel já não fala. Criar no ambiente hostil da pobreza e do racismo. Movido pela revolta, orgulho e conformismo. Meu rap é radicalismo e chega de meio extremismo. Primeira vaga poeta é terrorismo. Cantados verbais, a hipocrisia e cinismo. Toda a corrupção e todo o falso moralismo. Rap é música, música é arte, não misturo arte ao capitalismo. Dinheiro acima do resto, não faço parte deste mecanismo. Geral do organismo, fode-se tipo industrialismo. Passagem no rap a sabotagem, expulsa o mal tipo exorcismo. Mas rap no RAP, só mesmo a fé no cristianismo. No diabo resiste quando rap se transforma em tribalismo. Rimas que somem rimas numa espécie de canibalismo. MCs é grid e MCs com versos brutais, pugilismo. Wild One, Open Mic, skillas um protagonismo. Skillas um protagonismo, eu assumo favoritismo. MC rimas envolvidos em algo mais forte. Erotismo, arte, pop, romantismo, amor, drama, fatalismo. Dose de alto realismo, foco materialismo. Ilusões destrói o rap com atos puro vandalismo. Mas eu realizo a realidade, para mim isto é fundamentalismo. Procuro avançar com mal começo, quando ilugava o islamismo. Abalo o sismo, o 87 na Richard dele, isto é o sismo. Prisioneiros no RAP, vocês estão à beira de um abismo. Continuas a ouvir chorar naquela rádio cheia de cabala. Estraga com uma bala com batista de escala. O amor tem padrões, o belo já não fala. O amor tem padrões, o belo já não fala. Continuas a ouvir chorar naquela rádio cheia de cabala. Estraga com uma bala com batista de escala. O amor tem padrões, o belo já não fala. O amor tem padrões, o belo já não fala. Também pode ser o melhor ou o pior. Com isto eu não me afeto. Se és MC, respeito ao meu e eu respeito o teu projeto. A tua falsidade é um comportamento incorreto. O microfone não é um brinquedo, não tens bariz, é peso objeto. Amor sem skill e vice-versa. Dá rap incompleto. Desde regressas aulas e aumento o teu intelecto. Ou abandona a atividade e ouve na rua lá bem direto. Chulá está na casa ou ligas ficaram sem teto. Esmaga a vossa ignorância como se esmagasse um inseto. Embora tu queiras, FTP não fico quieto. Importa estilos e rimas, mas cá dentro o intercepto. Rapidas e ludis, foda um a um e não me inveto. Minhas para mais não tens nenhum, pois um a um dentro do reto. Teus rimas não saem pela boca, já mudaram de trajeto. Niggas exibem cenário no rap, eu sou exibo afeto. É tudo que eu mostro e tudo o resto eu sou discreto. Rap nem meu nem teu, hoje diz teu filho, amanhã será teto. Se antes não fores abordado, porque este momento nem és oferta. Ainda não penso, não andas, não falas, não rimas, és algo inconcreto. Como nada sabes de mim, chulaste por isso no top secreto. Faz o que só fazes sentido quando eu estava com o pé direto. Que eu só dizem blá blá blá, não compreendo esse dialeto. Movimento que saca assim, e neste momento sou eu que ejeto. Para que eles só querem peito da vida, a vossa cassete eu ejeto. Digas odeiam chulaste, porque o meu discurso é direto. Tu be or not, sabia, gasta a vir um real preto. Real preto, gasta a vir um real preto. Real preto, Red SG, real preto. Continuas a ouvir chorar naquela vibe cheia de cavada. Chaco com uma bala, com batista de chitada. O amor tem para noite, Bel já não fala. O amor tem para noite, Bel já não fala. Continuas a ouvir chorar naquela vibe cheia de cavada. Chaco com uma bala, com batista de chitada. O amor tem para noite, Bel já não fala. O amor tem para noite, Bel já não fala. Já não fala, já não fala. Aquela rhyme de cabala, Red Eyes naquela rhyme de cabala. Margem Sul naquela rhyme de cabala. Risa naquela rhyme de cabala. Mudo naquela rhyme de cabala. Preto gado, rhyme de cabala. Rhyme de cabala. Bel já não fala, Bel já não fala. Bel já não fala, Bel já não fala. Bel já não fala, rhyme de cabala. Belo já não fala, Belo já não fala. No ano seguinte Sam The Kid, outro nome artístico do Samuel Martins Torres Santiago Mira, mais um Postyle. Sobretudo, foi o segundo álbum do cantor lançado em janeiro de 2002. Dele foi extraído o single Não Percebes. Se não curtes este loop, então passa para a seguinte. O hip hop cru e duro, tu não és o puro ouvinte. Acredita, ninguém evita o genuíno hino. Vazio como ao bolso, não atira andar com chino. Só assino um contrato que me der a liberdade. A ganhar mais tarde, dar-me a criatividade. Abusar do que tenho, um poema num desenho. Tentar acusar um estranho só porque não o conheço. Apareço num formato que não estás habituado. Os que és com disto tentam ver se o verso é picado. Mas tu não sabes nada, tens andado adormecido. Só ouves o ruído da ferrugem no ouvido. Frases a rimar em cima de uma melodia que te atrofia como a minha caligrafia. Não percebes nada, preferes uma balada bem elaborada por alguém conceituado. Não fiques chateado porque a crítica inalas. É melhor ficares calado se não sabes o que falas. Isto é o que eu vivo 24 horas diárias, sempre ligado a mim sem ter direito a precárias. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo. Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio.

Dá-te um bombeiro, vestido com pijama. Fazendo uma papinha, metendo na caminha, lendo uma historinha. E deixando bem calminha, ouve bem. Preciso de alguém do meu lado que me dê um único sorriso bem rasgado. A morte na manhã, pela tarde e pelo fim do dia. Mais um pouco quando o sonho era o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples, na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faz-me rir e outro mundo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, nena, quero tratar de ti. Come on, tratar de ti. Tanto bom de outro tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. Eu juro que sou sempre por ti. Faz a coisa certa, como Spike. Não podes usar e abusar. E vou brinquedo favorito, mas tem cuidado. Por favor, não o deixes partir. Dou tudo o que eu puder, tudo o que tiver. Tira os deuses para a minha mulher. Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua. Escrevo um livro no caminho, com a alma toda nua. Cobriamos tipo quantos planos derem pelos joelhos. Rompiamos mais um pouco. Eu adoro fedelho, escrevo o teu nome no meu corpo. Para toda a gente ver, bem piroso. E me mexas com o amor, Deus ser verdadeiro. Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de volta, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Come on. Olá, menina, quero tratar de ti. Tanto bom de volta, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Podíamos fazer um bem privado. Eu escrevo, realizo e é tudo tomado. Podes ser a minha estrela. Vou-te dar um bom papel, qualquer palavra. Muita ação, acredita que é meu. Mas deixa para isto, está tudo previsto. Por isso existe e não resiste. A dar-te mais um pouco disto. O amor puro fez-me como a brisa do mar. Tenho um monte de estilo guardado. Está quase a estragar. Envelheço alternado. Eu bem gordo, tu bem magra. Acabamos com o sol. É o sinal de Viagra. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, chega. Deixa-te. Tu mereces. Tu és a resposta para as minhas preces. Senta-te aqui, vou-te cantar um som. Doce como tu, como um bombom. Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de outra, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que nunca me senti assim. Olá, menina, quero tratar de ti. Dá-te um monte de outra, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Uma salva de palmas para a Cindy. Acho que foi no sítio. Acho que foi nos sítios que tivemos mais gente. E menos gente a cantar o refrão, não sei porquê. Olá, menina, quero tratar de ti. Yeah. Nina, olá Nina. Um nome que talvez poucos conheçam, o nortenho Deau, aqui com a colaboração de Supreme G. O hit chama-se Cara Metade. Yeah, é reprogramação. DJ Player, o vosso boy Jimmy e Deau, o jovem prodígio. Ok, uma dose de bom rap para esses ouvidos. Manos não estão preparados para isto, man. Deau, fala com essa gente. Come on! Dito, confio para o meu mundo. Quis, confio, sem pôr em questão por um segundo. Sentimentos estão em jogo e arriscar faz parte todos. O tempo voltar atrás, eu volto a fazer de novo. Sem equívoco, acredito que é recíproco. O que sinto, que é o nível, como tipo. Levado em foco, a nativa criação. Quem como estão, consome como chamas. Deram-te nome, mas para mim não é assim que te chamas. Chamas cara a metade, mas a cara a metade te paga. Quando a obrigação nos abraça, inocência nos larga. Dizem que amar cega, espero que mantenham a palavra. Eu tenho olhos com vestígios e ao teu lado só não acaba. Perante ti há quem se inclina, é mesmo quem se renda. A minha alma é tua inclina, mês a mês eu pago a renda. Não sou um gónadas estimuladas por um toque em certas zonas. Nem sentimentos nómadas movidos por hormonas. Uns para galardos, um caça, larga e chapéu. Em palos canto, corpo e alma, mostro cabeça ao passado. Um réu, não vou pagar cara, custa tanto, fala barato. Vizinho meu escreveu com as estrelas no céu à noite, fechas no quarto, iluminam-nos. Quando estabelecemos contacto, escrevendo nosso destino em folhas de formato A4. Crio-te com roquinho, sem expor silhuetas. Faz-te ouvindo quando ao tempo foi tempo, em grãos de ampulhetas. Nosso primeiro encontro, tinha as linhas caretas. Tempo passou com metamorfose, deu de forma de borboletas. Nunca pedi nada, promete-me uma coisa única. Que para mim és cara metade, para eles apenas música. Podes calá-la, fitá-la, tentá-la sentar ao pé de ti. Cara metade minha, não é metade para ti. Para mim é diva, única, vida é música. A minha cara metade. A escrita é tudo o que me resta. Por isso agarro mais um beat, o meu bloco e uma caneta, dá-me aberta. Não vim provar que sou melhor do que ninguém, mas eu não quero ser mais um. Apenas tento ser alguém, escrever sobre o que tem importância. Acredita que eu não quero ser mais um a cultivar a ignorância. E aqui está a minha resposta. Não quero fazer parte dos que dizem por aqui que o que importa é a nota. Músicas com conteúdo por aqui fazem-se raras. Muitos cantam mesmo lixo, o que muda são as caras. Vim quebrar os vidros dessa redoma. O que eu tento é despertar uma multidão de ouvintes em coma. Enquanto eu viver, a liberdade há de ser o meu hino. E cultivar identidade enquanto um ser genuíno. Para muitos o underground cansa, mas nos passaram do RAP a fazer lixo para as pistas de dança. Podes calá-la, fitá-la, tentá-la sentar ao pé de ti. Cara metade minha, não é metade para ti. Para mim é diva, única, vida é música. A minha cara metade. Podes calá-la, fitá-la, tentá-la sentar ao pé de ti. Cara metade minha, não é metade para ti. Cara metade, é tudo o que me resta. A minha cara metade. Única vida é música. A minha cara metade. Viva com a Interweb, o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa, que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18, aos sábados, aqui na sua Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias entre 1913 e mais de 1500 competições entre 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Começamos a primeira parte com Bossa e Si, começamos a segunda com Bossa e Si, um senhor music. Rimar Contra a Maré foi o segundo álbum do rapper português editado em dezembro de 2002. A faixa número 11 já era conhecida há algum tempo quando fez parte da banda sonora do filme Zona J, uma longa-metragem de ficção realizada por Lionel Vieira em 1998. Há quantos anos aqui se vai? Epá, nem sei. É a música que segue. Lena, a culpa não é tua. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. A culpa não é tua. A culpa não é tua. Não acreditas em tudo o que vês, Lena. Tu bem tentas, mas será que vale a pena? A vida ensinou-te a respeitar as leis da rua. A verdade é nua e crua, mas a culpa não é tua. O teu pai nunca foi pai, a tua mãe não está presente. Não te deixes enganar, porque toda a gente mente. Tu sabes bem, olhas à volta, não vês ninguém. Não há amigos nesta vida, quem dá 50 tira 100. Quanto mais tentas sair, mais aprisionada estás. Vou entre pessoas más, é tarde para voltar atrás. Acordas a pensar onde foi que erraste. O que fizeste? Será que tudo não passa de um teste? Lena, Lena, e tudo o que tu querias era estudar, desenhar. Não te vão parar enquanto conseguires sonhar. Olha para o céu, vê o teu futuro na lua. Minha amiga, a culpa não é tua, Lena. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. A culpa não é tua. A culpa não é tua. Que te passa, Lena? Não te deixes abater, mantém-te serena. Tens de encontrar uma saída para o teu dilema. Tu iluminas qualquer sala quando entras em cena, desde que és pequena, Lena. Única coisa que o teu pai te deu foi a vida. E de repente estás num beco sem saída. Esquece o teu passado, o caminho é em frente. Não há dúvidas, tu sempre foste diferente. Mais importante para ti são os putos papeles. Tu consegues, sempre é tudo o que tu queres. Às vezes o mais fácil é fugir e não olhar para trás. Vais estudar e procurar um pouco de paz. E quando passas pelo Puerto de Vigo, lembras do teu pai e tudo o que passou contigo. E nesta puta vida, yo, não há amigos. E tentas esquecer todos os peligros. Não vale a pena, a vida é muito pequena. E na rua é a lei do mais forte que reina. Fica sabendo, o teu sorriso é tua riqueza. O meu conselho, divierte-te, princesa. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. A culpa não é tua. A culpa não é tua. Yo, aceita-te como és, Lena. Não te escondas. Quero perguntar, mas se quiseres não respondas. Quantas vezes quiseste chorar? Diz-me. Quantas vezes quiseste fugir? Diz-me. Fala. Quem te conhece viu-te crescer à beira-mar. Tens um sonho que um dia has de concretizar. Trabalhas para ti mesma, não dependes de ninguém. Não tenhas medo, tudo há de acabar bem. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acreditas no bebê. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. A culpa não é tua. Expensive Soul estão juntos desde 1999, mas apenas em 2004 ficaram conhecidos com a edição do seu primeiro álbum B.I. Faixa número 12. Toda a gente à minha volta diz o nome da música, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz, mais uma vez estou presente, não me sinto diferente. Estou de volta ao mundo verbal e atinge Portugal. Sou do leste, atraso bem, não sinto pressa para chegar ao top. Só quero que me reconheçam depois do top. Sinto o seu explorar-me, atar-me. Deixo, não consigo resistir ao desejo. Não penses que eu ando aqui há dois dias. Só quero que saber o que não sabias.

vem por instinto. Mais uma noite, a lua sobe, a urbe dorme. Sinto o calor da rima que me consome. Tenho tanta fome de microfone. Ganho o poder enorme de um ciclone. Debito palavras sincronizadas com um metrónomo. Quero me tornar autónomo e não autómato, pois sou um ser orgânico e não mecânico. Não posso viver fechado numa sala de pânico, amordaçado, sem poder soltar o meu cântico, que me mantém único e autêntico. Pois quero ser fértil, não quero ser fútil, nem ser um inútil de criatividade estéril. Sou hábil, não débil, com psicose de voz. As minhas ansiedades são de arte e gnose. Limpem-se as lágrimas que um sorriso esboça. Erga-se a fênix em nós, começa a metamorfose. Não muda a minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não muda a minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não muda a minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não muda a minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Eu abro-te o trinco. Pessoal, está no ir, próprios para todos. Vamos fechar com uma banda de hip hop de Porto, constituída por três elementos: Ace, Presto e Serial. São esses mesmos, era os Mind the Gap, formados já em 1993, no segundo álbum deles, A Verdade, lançado em 2000. Está aquele que, para mim, é um dos hinos do hip hop Portuga. Tal como eu disse no início do programa, yo, caros ouvintes, um bem-aja a todos. Hoje só temos requintos, ou então ficamos todos gordos. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Outra vez, é bom saber como contar. Quem está atrás de nós, quando nos quiserem atraiçoar, vou continuar a visitar pisos e partilhar puros conhecimentos enquanto estou a improvisar. Trilhar, são fortes, reventar com o sistema a atacar. Vamos para fora, para dar mais valor ao nosso lugar. É outra cena, elevados visitamos este planeta, dedicados a viajar na atmosfera como um cometa. Atacamos em várias frentes, em níveis diferentes, mas estamos ligados por graus mais fortes que aparentes. 1, 2, para matosas, 3, 4, para gás, 5, 6, ponto inteiro, assim ninguém paia. Toda a gente, norte e sul também. Vai beber ao mesmo, é claro, vocês sabem muito bem do que eu estou a falar. Estou a representar as cruzes que estão por trás. Há alicerces, montar, preparar o futuro. Mas o que interessa é o momento. Apresento o plano do ano, empenho a 100%. Digam-me sangue como eu, guardando hip hop as manos. Não interessa de onde viemos, interessa onde estamos e onde vamos. Temos que aproveitar o que é comum. Digam-me se sentimentos como este álbum. Outra vez, vês, sente, sente na tua, tua mente, mente. Põe, põe, rec, rec, no teu deck. Fazer crescer, continuar, semear, manter umas rimas e umas batidas só pelo real prazer. Todos que nos acompanham, ajudam e nos guardam o seu respeito. É bilateral, como esperavam. Ouçam isto, outro hino para reventar aparelhagens. Decibéis da melhor qualidade, altas percentagens de elementos produzidos, totalmente seguros, habituados, pensados para completar muitos enduros. Circuitos cobertos, pistas para poder rapar. Gravar então em grupo, nosso nome marcar. Os gajos partem garrafas comigo, me chamam amigo, protegem-me à volta das costas. Há umbigo, viagens a Vigo, tardes no estrilho, noites no estúdio. Os putos à volta do microfone, um interlúdio. Cartão de visita da invicta cidade. Não é igual a todos nas equações da nossa realidade. Litoral ao interior, norte, sul e insular. E umas runas vamos estar a doutrina a espalhar. Não damos tiros, dão suspiros nos hotéis em retiros. Banais, bacanais, ideais, com outras tribos. Quando há crise é para todos, quando há fome é para todos. Quando há como há para todos, ficamos todos cortos. Outra vez, sente, sente na tua, tua mente. Põe, põe, rec, rec, no teu teu deck, deck. Segue, segue, tu gás, gás, mais, mais alto. Põe, põe, neste som, som tão bom. Outra vez, vês, sente, sente, sente.